2 Salvador, está 3602. Correção, CAN 3603, final RNAVE 10. CAN 3603, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 090 graus, 7 nós. Pouso autorizado, 10, CAN 3603. Controle Salvador, boa noite, Azul 27, 82, informação Quebec, nível 170, Prodimário. 2782, até a identificação, voe proa da posição ITAP, desça para nível 050. Vai voar ITAP, desce 050, confirma, sobe ideal o 273. Qual é o critério? É o número 1. Você vai descer no ideal para o 050, o 273. Meia 03, no solo 117, ao liberar via taxoieco, chame solo Salvador no 21 decimal 1. 1, 2, 1, 1, Salvador, TAN 3, 782, autorizado descida para 2510, ajuste na 014. Prevê também o procedimento RNAV e reporte passando o seu aviso 366. Autorizado descida para 2510 e autorizado RNAV vai reportar estabilizado. 373. Iguazão 01, Rainha B. Thank you. Salvador, a Oceanema 224 180 para 150, passando com a voz para uma sessão EBM. Oceanema 224, sendo identificação, desça para nível 050, autorizado da presente, projetado. Onde está a presente, Oceanema 224? Serra Vitor 366, iniciando Hernável 2782. Gente, chame a torre frequência 1-9-8, decimal 95. 1895, azul 273. Salvador, boa noite, azul 2782, final 9 milhas, pista no zero. Azul 2782, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero no 4. Vai continuar a aproximação. Afinal, 4 milhas, baixado travado, azul 2782. Azul 2782, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 89. Autorizado pouso, pista no zero, 2782. Caminha 224, desça para 2.110, ajuste no 094, atualizado procedimento R9, reporte para São Carlos 366. 2.500, 1.014, chamada 66, autorizado, caminha 224. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 1170, está em identificação dessa via chegada Mari para nível 050. Autorizar, se considere chegada via, autorizado direto IPAP com 1170. Partiu. Da Eco 211, o azul 2782. Chame a 224, chame a torre 118, decimal 95. 395, tá já. Torre, boa noite, chame a 224, mostrando 366 na frente. 6224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Aguarde autorização, é 224. Canais 6224, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 090 graus, 79. Repouso 90, 6224. Voo 11170, desça para 2.510, ajuste 10 no quadro, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. 2.510 no quadro, postará o Serra Vida 366, estado RNAV, voo 11170. Está na escuta? Chanel 6224, no solo 840, liberar via taxi 6 Foxtrot, chame solo Salvador no 21, no décima 1. 21 na Fox, Chanel 6224. Xanair 6313, autorizado a linhagem de decolar, pistão na 0, vento 1,00 graus, 8 nós. Terra Vitória 366, avistando o 1-9 localizado. O 1-1-7-0, chame a torre 1-1-8, decimal 95. 295, 1-9-0, boa noite. Boa noite. Então, boa noite, chegou 1-1-7-0, RNAV 9-0. No 1-1-7-0, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão na 0. 1-1-7-0. Na 6313, decolando as 45, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. No 170, pouso autorizado. 10, vento 100 graus, 99. Tive pouso na 10, voo 1170. 6313, corrige. 6313, decolando as 45. A 6313, contato radar na decolagem, boa via da El para nível 360. Via da El para o 300, autoriza a proibida, 6313. Autorizado nível 360 e agora autorizada a proibida. Nível 360, está presente desde a 6313. Antônio 2, a morte, vai por 63, zona 3. Negativo, mantenha a saída, aguarde a autorização de Recife. Grato, negativo. Na 6313, autorizada por hoje, Motiva, suba e mantenha nível 340. Motiva, receba 340, 6313. ...07, acena identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 014. No 70, no solo 49, ao liberar via taxa aí Foxtrot, chame solo Salvador no 21, décima 1. Via Foxtrot no 21, 1. Europa 084, Spockey Death, Venture Flight Level 050, Body Arrival, Breeders SP2, 2501. Okay, 050, Body Arrival, Europa 084. Venture Flight Level 050, Body Arrival, and Reduced SP2, 2501. Copy now, 3707 para o sequenciamento, mantenha a presente velocidade e reporte para a redução. Mantém presente velocidade de reportar redução. É, só para a gente alinhar, senhorita, a intenção é igual ao Serra Verde 367? Gente, o 367 está autorizado, presente. Presente 367, vou manter a raiz do jogo 27. Xanã 6313, chame Recife 12835, alterno 251. Sete, acendo identificação, desça para nível de voo 060, reduza para 2509. Alpha 084, reduce speed to 220 knots. Number of switch lines. Reduce speed to 220 knots, Europa 084. Delta 084. Go ahead for Europa 084. Are you able to do RNAV procedure? Go Negative. We are not procedure. We request that you are DME Zulu Runway 10. Roger. São 3178, número 3, para aproximação, reduza para 2209. 2707, desça para 2810. Descida 2500 pés do 2707, agora iniciando a redução para aproximação. Papa 084, Vector First Sequence, turn your left to have a 030, link is radio 280 of Salvador Vila. Heavy 080, and confirm the last part of your message, Europa 084. Europa 084, vector for sequence, turn left heading 030, link is radio 280 of Salvador Vila. Affirmative, descend to 3000 feet, QNH 1014. A 084, descend to 3000 feet, QNH 1014. And descend 3000 feet, QNH 1014, Europa 08. Azul 2707, autorizado pelo CRB do 366, procedimento RNAVE, informe nacional. 2707 iniciou na prova do 366, informe nacional. 178, desça para nível de voo 050. 0703, Patão Gosto, Patel Kilo, boa noite. Livre acionar no Pato 5, chame pronto para o táxi. Motor 2707, estabilizado. 2707, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, obrigado. 2707, boa noite. Sua 084, 19 miles west of Salvador, VOR. Resume navigation flight, start the position, cleared VOR procedure. Beleza, taxa, clear VOR procedure, Europa 084. 0 graus, 9 nós. Pois autorizado, Cessna 0, 27 e 07. Ator 210, nossa, 309, nossa. São 3178 para o procedimento RNAR, vou na produção rápida 368. Rua da 368 para RNAR, distância 368. Passar 23, mantém escuta. 3178, autorizado descida para 2500 pés, voe para o servidor 366. 2500, servidor 363, até 2300. 723, acione identificação, boa noite, desta via chegada a Bonf, para 4000 pés, o QNH no 014. Zero Final, 8 miles. 084, contact Salvador Tower, 18.95. 18.95, Europa 084, is it right? Today. Afirmativo, gol no 723. 084, Final, 7 miles. Europa 084, good evening, continue approach, standby 1-1-0 vacated. Continue approach, Europa 084. Azul 2707, no solo 07, ao liberar via TAP 6 Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 1. Beta direita, Foxtrot, 21, na fase. Zero 084 clear to land, runway 10 wind, 100 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Europa 0. Torre Salvador, boa noite, o Azul 4980 no ponto de espera. Boa noite, Azul 4980, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Azul 4980. Luna 78, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 895, seu bom dia. Bom dia. Salvador, boa noite, está 3178, estabilizado. Europa 084, the ground at 10, contact ground control 121, decimal 1. 1211. O Dan 3178, continue na aproximação, aguarde pista livre. Pouso autorizado na 10, o vento é 100 graus, 109. Livre pouso, Dan Papo Tango Whisky Yankee Uniform, acione identificação, prossiga via, chegada Mari para o nível 050, QNH em Salvador no 014. Apenas corrigindo o nível 050, Whisky Yankee Uniform. Os 980 da Azul, está autorizado a mim manter, 1-0. A linha mantém 1-0-4-9-8-0. METE 0-1-0-1-4.